oração antiga já, mas que clama, que pede a presença do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você que tem a palavra, você pode acompanhar. Você que agora não dispõe da palavra, você ouça atentamente aquilo que Jesus quer nos falar. Muito mais que eu estar lendo aqui, é o próprio Senhor que quer falar algo aos nossos corações. É o próprio Jesus que quer comunicar algo aos nossos corações. Então você acompanhe atentamente essa leitura da palavra de Deus. Jesus falou essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que eu vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos digo, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor, por essa palavra bendita. Veja que o tema dessa nossa partilha da palavra, ele é bem provocativo, né? Eu disse que nós íamos anunciar um evangelho politicamente correto. Porque hoje nós vivemos essa realidade dentro da nossa igreja. Parece até que o nosso profetismo, ele deixou de existir. Porque, não sei se você sabia, meu irmão e minha irmã, que nós no nosso batismo fomos ungidos, sacerdotes, reis, profetas. Cada um de nós recebemos o batismo nessas três dimensões: sacerdotal, régia e profética. Então nós precisamos viver essas três dimensões da nossa vida. É um compromisso que nós assumimos com a igreja. E você vai ver, os profetas do Antigo Testamento, eles eram homens que anunciavam a palavra de Deus, mas eram homens que também denunciavam os pecados do povo. Eram homens que, diante daquelas situações de pecado que as pessoas viviam, corajosamente, esses homens denunciavam o pecado. Você deve se recordar da história de Jonas. Deus chamou Jonas e disse a ele: ó, vai a Nínive e pregue àquele povo que se arrependam de seus pecados e se convertam, porque senão eu vou destruir aquela cidade. E Jonas, ele ficou relutante ao chamado de Deus, ele não quis ir a Nínive, entrou num barco e aí o barco começou a afundar. E aí aqueles homens que estavam ali no barco falaram: ó, tem alguma coisa errada aqui. Aí Jonas, percebendo que o bicho estava pegando, ele falou: bom, sou eu aqui, eu tinha que ir para Nínive e não quis ir. E aí Jonas se convenceu de que ele tinha que cumprir com a missão de Deus. Então ele foi a Nínive e pregou a todo aquele povo: se arrependam e se convertam de seus pecados, porque senão Deus vai destruir essa cidade. E aquele povo, diz a palavra de Deus, que se arrependeu e se converteu. Então Deus não destruiu a cidade de Nínive. Então, os profetas, eles não somente anunciam a palavra de Deus. Nós, como profetas que somos, e fomos ungidos assim no nosso batismo, devemos anunciar sim a boa nova, mas também denunciar os pecados que hoje nós vemos na sociedade. Só que o que acontece hoje é que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Hoje nós precisamos anunciar um evangelho politicamente correto, porque senão, dependendo daquilo que eu falo, senão dependendo daquilo que eu denuncio como sendo pecado, eu posso ser processado. Se alguém agora está ouvindo esse programa na Rádio Magnífica, ou se depois vai ouvir esse programa numa outra forma na internet, ou de repente uma gravação, você pode estar ouvindo, e se essa pessoa que ouve se sente ofendida por aquilo que eu digo aqui, essa pessoa pode me processar, porque existem leis hoje que cercam de todos os lados para que o pecado já não seja mais denunciado. Então a gente tem que polir as nossas palavras. A gente tem que tomar um cuidado tremendo, porque se eu falar alguma coisa aqui e alguém sentir que o tom da minha fala foi preconceituoso, pode me processar, pode processar a Rádio Magnífica. E aí toda essa obra de Deus, todo esse projeto de Deus, pode ir por água abaixo por algo que eu disse. Mas de que eu estava exercendo o meu ministério profético. Eu posso colocar em risco toda a obra de Deus. Porque hoje nós temos que anunciar um evangelho politicamente correto. Nós não podemos falar claramente do pecado. Porque essas pessoas que se sentem ofendidas podem me processar. Pode dizer que eu estou fazendo um discurso discriminatório, um discurso preconceituoso. E aí isso pode acarretar processos na justiça. Pode complicar toda a vida da Rádio Magnífica. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu digo. E não só aqui na rádio. Mas eu também exerço esse ministério profético lá no meu grupo de oração. E lá no meu grupo de oração, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo. Porque se alguém na Assembleia também se sentir discriminado por aquilo que eu digo, a pessoa pode me processar, pode dar uma complicação tremenda lá na paróquia. E até provar que focinho de porco não é tomada, né? Muita coisa já aconteceu. Então o discurso hoje ele precisa ser um pouco polido. E aí essas pessoas, né, que dizem que muitas vezes a igreja é preconceituosa, a igreja discrimina as pessoas, e Jesus não era assim. Essas pessoas, elas muitas vezes se apoiam em partes específicas do evangelho. Essas pessoas, elas querem, na verdade, viver um evangelho de sua conveniência. É aquilo que nós chamamos de cristão light. É o cristão que ele não quer abraçar o comprometimento total com o evangelho. Eu quero abraçar um comprometimento parcial. Eu só quero só uma partezinha do evangelho. Só aquela parte do evangelho que me convém. Só aquela parte do evangelho que faz bem para mim. Então essa parte do evangelho eu quero viver. Porque a palavra de Deus vai dizer: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Essa parte do evangelho eu quero viver. Essa parte eu quero. A parte dos milagres, a parte da cura, a parte da bênção, a parte das graças. Essa parte do evangelho eu quero viver. Mas o compromisso para viver a verdade do evangelho, aí não, né? É por isso que eu gosto de Jesus. Tem pessoa que diz assim, né? Eu não vou na igreja não, porque a igreja, ela condena as pessoas. A igreja discrimina as pessoas. A igreja, ela tem um discurso preconceituoso. E quando essas pessoas dizem a igreja, está falando, não, é o Papa, é um cardeal, é um bispo, é o padre, é um pregador. E são muito preconceituosos. Eu só sigo a Jesus, porque Jesus é amor. Jesus, ele não condena ninguém. Jesus, ele acolhe a todo mundo. Eu vou dizer para você, meus irmãos, esse discurso não está de todo errado. Existe uma verdade nisso. Jesus, de fato, acolhe as pessoas. Jesus acolhe a todos. Jesus não discrimina. Jesus não é preconceituoso. Essas pessoas têm razão. Mas Jesus, ele, porque acolhe as pessoas, ele não omite a verdade. Não é porque Jesus está acolhendo alguém que ele está, ele deixa de falar a verdade que precisa ser dita àquela pessoa. Jesus, ele convivia com leprosos. Imagina, na época de Jesus, você se aproximar de um leproso, você se tornava impuro. Como aquele leproso era considerado impuro? Jesus curou o leproso Simão. Jesus, ele se aproximava de enfermos, o paralítico, do cego Bartimeu. E aquela mulher adúltera. Aquela mulher adúltera que foi pega em flagrante, cometendo adultério. E aí Jesus deu uma linda lição ali, aquelas pessoas, disse, olha, quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí foram deixando aquele lugar um a um. Foram deixando. Ficou só Jesus e aquela mulher adúltera. Jesus olhou para ela e disse, onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus acolhe, mas ele diz, olha, não peques mais. Essa é a verdade que nós muitas vezes não queremos ouvir. A verdade é acerca do nosso pecado. Nós temos muitas vezes aversão à verdade que contam do nosso pecado. A gente não quer ouvir a verdade do nosso pecado, que a gente está pecando, que a gente está no erro. Nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir só a graça, nós queremos ouvir só a bênção. Nós queremos ouvir só aquilo que nos convém. Mas quando falam que a nossa atitude é uma atitude de pecado, a gente não quer. A gente não quer isso para nós. Porque que problema tem, Cal? Que problema tem eu fumar uma pedrinha? Que problema tem eu enrolar um baseadinho e fumar ali, eu cheirar uma carreira? Não tem problema nenhum, porque Deus me acolhe, Deus me ama do jeito que eu sou. Que problema tem, Cal, se eu tenho relação sexual com muitas pessoas e eu não quero o compromisso do casamento? Que problema que tem isso? Deus é amor, isso é uma expressão de amor, eu ter relação sexual com as pessoas. Eu quero mesmo sair para balada e pegar todas as meninas. Ou as meninas dizem, eu quero sair para a balada e pegar todos os meninos, não tem problema. Porque eu me previno. Eu uso camisinha. Eu faço sexo seguro. Eu uso a pílula anticoncepcional. Qual que problema tem nisso? Isso é amor. É amor das pessoas. Não tem problema nenhum. Deus me acolhe, ele me ama do jeito que eu sou. E eu gosto de ir para farra. Eu gosto de ir para balada e ficar trêbado. Não é nem bêbado. Eu gosto de ficar trêbado na balada. Eu bebo todas, mas que problema tem nisso? Eu estou feliz. Isso me faz feliz. Não tem problema nenhum. Depois eu vou na missa no domingo. Eu compenso. Eu vou para balada. Eu encho a cara. Eu pego todas as meninas. Eu transo com todas as meninas. Eu transo com todos os meninos. Mas depois eu vou na missa no domingo. Porque Deus me acolhe. Deus me ama. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum se eu quero me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo que o meu. Não tem problema nisso. Que problema tem nisso? O mais importante de tudo é o amor. Se eu vou viver esse amor com uma pessoa do sexo oposto, ou se eu vou viver esse amor com uma pessoa do mesmo sexo, que problema tem nisso? Quem é que tem alguma coisa a ver com a minha opção sexual? Não tem problema nenhum nisso. É o amor que vale, porque Jesus... ele não me discrimina. Jesus, ele não é preconceituoso. Ele me acolhe, ele acolheu aquela mulher adúltera. E aí nós temos que começar a pregar assim um evangelho politicamente correto, porque se a gente fala isso abertamente, se a gente fala isso claramente, as pessoas podem se sentir ofendidas. Não, mas olha o discurso preconceituoso, olha o discurso discriminatório. Jesus é amor, onde já se viu falar um negócio desse? Mas Jesus, ele não omite a verdade. E a verdade é que o nosso pecado nos leva à ruína. Meus irmãos, se algum dia vocês pudessem ouvir a minha confissão, vocês vão ficar escandalizados com os meus pecados. E sem sombra de dúvida, eu tenho a plena consciência da pessoa que eu sou. Eu sei do barro que eu fui feito, viu? Eu sei. Quando Deus estava me falando, eu sei do barro que eu sou feito. E eu sei que os meus pecados, se eles não fossem confessados a Deus, se eu não recebesse a misericórdia de Deus por meio do sacramento da confissão, eu sei que os meus pecados me levariam direto para o inferno. Não tinha nem como fazer uma análise, né? Não, vamos analisar aqui, vamos ver o caso, porque pode ser que dê para salvar alguma coisa. Não, não ia dar para salvar nada. É direto para o inferno. Eu tenho consciência disso. Mas eu luto todo dia contra o meu pecado. Eu luto. Porque as propostas, elas vêm. A tentação, ela vem. Mas se eu não dizer cada dia que eu escolho Deus, se eu não dizer cada dia que eu escolho o céu, se eu não dizer cada dia que eu troco tudo isso aqui por causa de Deus, então eu me deixo levar pelo pecado. Porque o pecado é gostoso demais, gente. O pecado é uma delícia. Imagina se o pecado fosse uma coisa ruim. Ninguém ia querer. Se pecado tivesse... Desculpa até a palavra que eu vou usar aqui, né? Se pecado tivesse gosto de cocô, ninguém ia atrás. Me desculpa a palavra baixa que eu estou usando, mas é para você entender. Ninguém iria atrás. Mas o pecado, ele tem um sabor gostoso. E é por isso que muitas vezes a gente quer ficar no pecado. E aí a gente quer viver o evangelho do nosso jeito. E aí Jesus estava ensinando essas coisas. Lá na sinagoga. E algumas pessoas falam, não, olha, essa palavra aí, essa é dura demais, essa não é para mim não. Foi isso que nós acabamos de ouvir aqui por meio da palavra de Jesus. Isso aqui não é invenção minha não. Não é o evangelho que eu inventei. E você que teve a oportunidade de acompanhar na sua Bíblia aí, na sua casa, você também pôde ver isso. Então eu não inventei nenhuma das palavras aqui. Aquelas pessoas que estavam ouvindo o discurso de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles disseram, essa palavra é dura demais. E às vezes nós denunciamos o pecado, falando, meu irmão, para com essa bebedeira vai te levar à ruína. Meu irmão, para com essa vida promíscua de você ir para o baile, de você ir para a farra, de você querer transar com todas as meninas, de você querer transar com todos os meninos. Nós denunciamos o pecado e falamos, para com isso, para de cheirar, para de fumar um baseado, para de fumar uma pedra, para com isso, meu irmão, muda de vida, muda, porque esse teu pecado vai te levar para a ruína. Para com essa vida promíscua de você querer se relacionar com pessoa do teu mesmo sexo, você não foi feito para isso, você foi feito para o céu. Para com isso. E tem pessoas que dizem, essa palavra é dura demais. Quem é que pode ouvir essas palavras? Quem é que consegue escutá-las? E aí Jesus, percebendo essas pessoas, percebendo que elas murmuravam, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Causa escândalo para você a denúncia do pecado? Causa escândalo para você quando é denunciado o pecado, e muitas vezes o pecado que está sendo denunciado é o seu pecado. Pecado de adultério, pecado de pornografia, pecado de prostituição. Às vezes é o teu pecado que está sendo denunciado e você diz, não, isso aí é duro demais. Jesus me ama, Jesus me acolhe. Mesmo se eu me masturbar, Jesus me acolhe. Mesmo se eu assistir um filme pornográfico, ou eu ver uma imagem pornográfica na internet, Jesus me ama, ele me acolhe, porque no domingo eu estou lá na missa. Mesmo se eu cheirar uma carreirinha, mesmo se eu fumar uma pedra, um baseadinho, Jesus me ama, ele me acolhe. Mesmo se eu fazer Sexo fora do casamento, se eu transar, não tem problema, eu uso camisinha. Eu me previno. Deus me ama. E muitas pessoas dizem, olha, essa palavra é dura demais. Não, eu vou sair da igreja. Eu vou sair daí. Eu vou para um outro lugar onde preguem um evangelho politicamente correto. Um evangelho conveniente a mim. Um evangelho que atende às minhas expectativas. Porque Jesus é amor. Jesus não é isso aí que estão dizendo, não. Olha aqui. Muitas pessoas disseram que a palavra de Jesus era dura demais e isso estava escandalizando aquelas pessoas. E aí Jesus, ele continua, né? Por isso é que eu vos disse. Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, depois que Jesus disse isso, que aquelas pessoas perceberam que quando Jesus denunciava o pecado, porque Jesus, ele acolhe mesmo. E esse é o legado que Jesus deixa à igreja. A igreja também acolhe os pecadores. Mas a igreja condena o pecado. Jesus fazia isso. Ele fez isso com aquela mulher adúltera. Olha, eu te acolho. Onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Eu te acolho. Eu te acolho. Mas não peques mais. Então nós precisamos fazer, ter essa separação clara dentro de nós. Nós somos pecadores? Sim. E talvez eu seja muito mais pecador que você que me escuta agora. Eu que estou aqui falando. Eu que estou aqui agora anunciando a palavra de Deus. Talvez eu seja muito mais pecador que você. Mas, meu irmão, pode ter certeza. Eu luto para não pecar, viu? Eu luto. E Deus sabe das minhas lutas. Deus sabe do meu esforço para não pecar, para não desagradar a Deus. Deus sabe disso. Deus sabe. Talvez eu seja mais pecador que você. Mas só que Deus me acolhe. Só que ele também me diz, o teu pecado te leva à ruína. Então não peques mais. Não peques mais. Isso precisa ficar claro para nós. Que Deus nos acolhe sim como nós somos. Mas a nossa luta pelo pecado, ela precisa ser diária. Nós não podemos nos deixar levar pelo pecado só porque nós acreditamos que Deus nos acolhe do jeito que nós somos, mesmo se nós somos um pecador. Porque Santo Agostinho, ele diz assim, ó, nós não podemos impor a verdade sem caridade. Mas nós também não podemos sacrificar a verdade em nome da caridade. Aí só porque a gente quer pregar o amor, que Deus é amor, que Jesus ama, que Jesus acolhe, e a gente tira a verdade disso tudo. E a grande verdade é que o nosso pecado nos leva à ruína. O nosso pecado nos leva para os quintos dos infernos. E se nós não estarmos com os nossos olhos abertos a essa realidade, nós vamos nos perder. E a gente vai ficar só com Jesus é amor. Com Deus é amor. Que Deus me acolhe. Deus me ama. E que Deus, ele não me condena. Que Deus não é preconceituoso. Que Deus, ele não me discrimina. E aí, o meu pecado vai me arruinando. Jesus disse isso. Aqueles homens, eles disseram, essa palavra é dura demais. Quem é que pode escutar essa palavra? Não. Jesus, prega um outro evangelho para a gente. Aí Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe conceder. Depois daquele momento, muitos discípulos, daqueles que diziam que acreditavam em Jesus, aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu não vou na igreja não, mas eu acredito em Jesus. Eu não vou na igreja não, porque a igreja discrimina. A igreja é preconceituosa. As pessoas lá na igreja me discriminam, elas são preconceituosas. Na igreja eu não vou não, mas em Jesus eu acredito. Aí, essas pessoas que diziam que acreditavam em Jesus, a partir daquele momento, vazaram. Abandonaram e não mais andavam com ele. Pessoas que diziam que eram discípulos de Jesus. Jesus olhou para os 12, deu aquela encarada e disse para eles, viu, e vocês? Vocês também não querem ir embora? Simão Pedro, ele se adiantou e disse, a quem iremos nós, Senhor? A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras que nos levam para o céu. Só o Senhor tem palavras que nos dá a oportunidade do céu. Perceba, meu irmão, Jesus, ele não mudou o discurso porque aquelas pessoas foram embora. Porque aquelas pessoas acharam que a palavra estava sendo dura demais. Porque aquelas pessoas estavam escandalizadas quando ele denunciava o pecado. Jesus, ele não mudou o discurso. Falou assim, viu? Volta aqui. Olha, eu me enganei, não é bem assim. Não é desse jeito. Eu vou mudar o discurso para vocês ficarem aqui. Jesus não mudou o discurso. Inclusive, ele fez o convite a outros. Viu? Vocês também não querem ir embora? Pode ir. Pode ir. Pedro disse, só tu tens palavras de vida eterna. Jesus, nós te pedimos nesse dia que nos dê a graça de acolher a sua palavra. De acolher essa palavra que nos convence a respeito da verdade. Nós não queremos mais, Senhor, cair em fábulas que estão nos contando aí fora, dizendo como se fosse a verdade. Nós não queremos mais, Jesus, isso para nós. Dá-nos a graça, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, acolhemos a palavra da verdade que nos leva para o céu. Senhor, nós trocamos todas as riquezas desse mundo, todos os prazeres desse mundo, por causa do céu. E se a condição do céu é viver na sua verdade, não na minha verdade, não aquilo que eu acho que é verdade, não na verdade que contam para mim, mas se a condição para o céu é viver na sua verdade, Jesus, então que o teu Espírito Santo me dê essa graça. Porque eu quero vencer os meus pecados, Jesus. Então vence em mim. Que o teu amor vença em mim, Jesus. Porque eu sou fraco. Sozinho eu não consigo, Jesus. Sozinho eu não dou conta de superar esse meu pecado. E você, meu irmão, que também tem um pecado que você não consegue superar, você agora apresente a Jesus. Diga para Jesus, Senhor, esse é o meu pecado. Se é o pecado da prostituição, que você apresenta agora a Jesus e diz, Senhor, me dá a graça do teu Espírito para que eu vença esse pecado. Se o teu pecado é da pornografia, apresenta agora a Jesus, porque você precisa viver na verdade. E a verdade não é só que Deus te acolhe, é que Deus te acolhe, mas Ele condena o teu pecado. Porque os nossos pecados nos levarão direto para o inferno, meus irmãos. Então peça essa graça agora ao Espírito Santo, para que Ele te dê força para você vencer o seu pecado. Talvez o seu pecado seja o pecado da fofoca, você fofoca demais, você fala demais, fala o que não devia. Você espalha notícias más da vida das pessoas. Quando não, você diz só mentiras da vida das pessoas. Peça a Deus essa graça de você vencer esse pecado da fofoca. Pecado dos maus pensamentos. Peça a Jesus essa graça. Para que não seja uma palavra dura a atingir os nossos corações, mas seja uma palavra de cura. Seja uma palavra de libertação para nós. Porque Simão Pedro só pode dizer, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, porque ele não acolheu aquela palavra como uma palavra dura. Ele acolheu aquela palavra como uma palavra que liberta. E a palavra de Jesus quer te libertar hoje, meu irmão. A palavra de Jesus quer te libertar hoje, minha irmã, do seu pecado. Quer te libertar dessa situação de pecado que você vive hoje. A palavra de Jesus quer alcançar o teu coração para te levar à libertação. Não para que seja uma palavra dura. Não, não. É uma palavra de cura para você. É uma palavra de bênção que está sendo proferida na sua vida hoje. Jesus diz a você, deixe o teu pecado que você vai ter a vida eterna. Deixe a sua vida de pecado que você vai ter a vida eterna como prêmio. Então peça essa graça ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos dê essa graça. Que o Espírito Santo possa nos visitar nessa hora. Shuriyana la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la